Isso sem dúvida, eu não sei se eu caí, se eu pulei, eu não sei de agora, mas é que eu subi tudo bem que é galera, eu sou Henrique Poli, eu sou todo mundo, principalmente aí da nossa chama aqui, ó, regional do BR, tá ligado? Chama aí, é ouro, quero subir, quero bem, bem jogos aí, é uma pau que os fãs brasileiros também, é lindo demais, internet, quero.com.br. Então vamos falar o seguinte, vamos aí, eu quero agradecer todo mundo aí que sempre tá na coletividade aí, aí, ó. Não vou citar nomes pra eu não acabar me esquecendo, mas essa é a galera aí, ó. Sou especialista em perdões aí, ó. Felipe Mais Vitória, Jota Costa, Machete, lá que o Faz Alfaz, Lúcio Cata, Lucuti, MC Bangu, Insânia, Meninos da Hora, Rádio Iberete, Disco Esposa, MC 40 anos de lá, caralho, que mais, mano? Ah, o BR-66 que não existe mais, mas que eu tenho isso aí, GDM-666, BPC-666, que mais? Cara, tem mais gente, eu sei que tem mais gente, eu devo estar me esquecendo de uma porrada, o Drip Skizzer lá, o Lucas que acabou, o Lagni, o Luke do Zap, demais. Ah, todo mundo que tinha música bosta aí, mano. Tem mais gente, eu sei que tem, mas eu não lembro todo mundo. Eu não lembro, tá ligado? Eu não lembro, mano. Eu não lembro todo mundo, não tem como lembrar. Se eu pudesse lembrar todo mundo, eu lembrava todo mundo. Eu não consigo lembrar todo mundo, mano. Caso um dia eu consiga lembrar todo mundo, eu vou falar, ô, você, cara! Ovelha Pedro, porra, quem que eu esqueço um nome importante desse? O nome que remete a outro que eu esqueço. Felipe Júnior, eu sou muito burro. Eu sou uma anta, eu sou um jumento. Tá vendo? É isso que eu falo. Com certeza tem mais um cara. Ele é a coisa, ele é o Rambo, certo? Ele é o Rambo. Aí, ó, eu sou burro, eu tô falando que eu sou burro. Eu mesmo, vou agradecer mesmo. Tem que ser um doidão aí. Vou agradecer a galera do canal Lindemel, BPC, que sempre tem a mesma galera do BPC, sempre tava aí na ativa. A galera do Síndrome do Underground, do jeito que a gente tinha ruim. A galera do Our Body Christian, lá, sei lá, o nome do BPC. Sempre aí, New Brown, no bagulho, tá ligado? Vou agradecer a galera do Palermo do Engenho. E agradecer o dar um salve, MC Capirote, meu irmão, que normalmente não faz som, ele faz desde nunca, esporadicamente, dá um salve pra ele aí, caso um dia ele quiser retornar aí às cenas de rock, estamos de braços abertos, de mãos abertas, de quintos a mostra, tá ligado? Vai fazer um jogo barulho, coisa que ele não sabe fazer, porque ele que é tudo vagabundo do caralho, pra porra nenhuma da vida, tá ligado? Então é isso, mano. Acho que foi registrado aí. Eu acho que o que tinha que ser dito, foi dito. O que não tinha que ser dito, talvez pudesse ser dito, mas possivelmente foi esquecido e telegrafo devidamente ao meu TDAH. Vou aproveitar aí e mandar um áudio. Foda-se, o TDAH também que você ouve áudio, não tá vendo minha voz aqui. Com distorção pra caralho, tudo zoado. Eu sou desse mesmo, eu sou assim mesmo, tá ligado? Eu gosto disso mesmo. Não aceita, tá bom? Entendeu? Agora não, agora eu curto gravar acordando, tem um corpo reduzido de gorila. Sem pensar em chegar, o que eu faço, mano? Eu deitei, saí andando, já falei, tá ligado? É como se estivesse conversando com um passageiro, no caso. O celular fica no banco do lado. É, falei. Daí tem que fazer um pouquinho ali, ó, na boa, né? Pra ter gente bem, tá ligado? Falar relaxadão, falar de boa, na paz, já. Só deixa eu ver. Eu tenho liberdade pra voar, as cadenas bem estranhas. Para de ser rapidão. Mano, é o seguinte, cara. Regra número 1 de fugir da puta. Se você quer fazer isso fora, mano, primeiro, obviamente, tá 5 anos de chutório, tá ligado? E possivelmente só a voz do banco nem é um conselho de uma receita de eu vendo no canal. Aqui no Papel Mamada Mosquinha, então eu vou falar por nós aqui. Vou falar por mim. O problema de MC Vargão há 5 anos no chutório é um doidesco. Ninguém vai ficar cagando regra no que você deve ou não fazer, né? Se você quiser, você pode ignorar 5 regras que eu vou falar. Porque foda-se, tá ligado? Regra número 2. Esqueci. Regra número 3. Mano, demorou mais de 10 minutos pra fazer a música, é ruim, não faz, não continua, é isso. Parte pra outra, começa do zero, apaga, imprime a música e lança mais pra frente, sei lá. Você fez uma batida, cantou, na hora, na lata. Não gostou? Espera um dia que vai gostar, se você gostou, já posta. Enrola, edita, caralho, não faz como. A regra número 4 agora, né? Qualidade de áudio é o cacete, grava com o microfone que você tiver. Eu já tive uma vez, comprei um microfone decente, tudo foi bom, foi legal, eu gostei da época até, mas mano, toda minha grana que eu fiz tipo repertório foi feito. Aí foda-se. Vasta maioria, ou sua vasta maioria, foram feitas em microfonia de PC ou no próprio fone do celular. No próprio coisa do celular, na entrada de áudio do celular, ou fone de PC, tá ligado? Soltaram na tela pra ficar mais ruim no áudio, assim, ficar pior, tá ligado? Essa é a regra número 4. Regra número 5, mano. Pirata eu faz bem, tá ligado? Então é isso. Entenda como você quiser. Pode crer. Então fechou, mano. Acho que esse álbum tá ficando por encerrado aqui. Se você curtiu, lembra do meu stream. Manda um salve pra mim, um beijinho pra mim. Manda uma foto do seu pico. Thank you.